fase de Coringa, top 4 radar estabelecido, suba para o nível 410, ajuste em Salvador no 015. Vitorinha, voe Aracaju. São 3190 no solo 02, der direita, chame solo 121 decimal 9. 219, só 319 já. Salvador, o Papa 3 Leste do Jogo Zulu, para livrar o 045, amplitude de tráfego valendo. Fechou, Papa 3 Leste do Jogo Zulu, precisa autorizar até 3.500 após a critério. Dá uma tráfego de conhecimento, você tem uma aposta para 3.500 pés. Tem uma aposta, cruzando 3.500 pés e Leste do Zulu. Papa Victor India, posição Cipá, chame seu travessista na sequência 126, decimal 8, 5, alterna 125, decimal 4, 5. Papa Victor India. Vista para 2006, o ajuste no 015, está precisando de ajuste, tem que ser da pista no 0, está cheio, está de 0. Uma aqui, um 2, 1, é para 3, 0, boa noite, menor. Estão no Rio, passando a 3.500, só tem que ser percebido, está com a coordenação, repaixa o regresso. Já vou parar o regresso, o Leste do Zulu. 094, desça para 3.000 pés. O ajuste é na tela no 5 para 2309, segue com o número 2 na aproximação. Pronto, 3294. 394, chame e acorde na frequência 118 decimal 95. 3-1-4, decolador 1-8, chame controle 1-2-0, decimal 8-0, tem um bom voo. 2-0-8-0, obrigado, bom trabalho, né? 3-1-4. Controle Salvador, boa tarde, Oceaner 6314. Oceaner 6314, contato radar, botando nível de voo 340, viu, seu demônio? Ciente, 6314. Salvador, Oceaner 6314, volante magnética 340, devido a informações. Confirme por quantas milhas, 6314? 35 milhas, 6314. Após desvio, voo e código. Após desvio, código gráfico, 6314. 170 degrees, 15 knots. 3-4, line up, contact, call, position, contact. 3-1-4, confirme o desvio será por 35 milhas esta proa? Afirmativo. Gente, então reporte ao término. Reportaremos. Chamada 3-1-4, após o desvio, voe direto Petrolina, reporte quando estiver voando Petrolina. Ok, reportaremos na flor de Petrolina, 6-3-1-4. Azul 6973, airborne X23, contact level departure control, 120.8. 120.8, Azul 6973, obrigado, boa noite. A 45, ativa identificação, chegada não autorizada, desce para 4.10, altímetro 905. O Gol 9189 estabilizou. 9189, chame o dono Salvador, frequência 98, decimal 95. 2895, obrigado. Prossiga para o controle, Juliette, com Juliette. Juliette, São dos Mil, Tuba e Montanha, 3.000 pés, quem é da 1.005, vão para a posição Duna, aguarde demais atualização, demais extensão de controle. Duna 645, desça para 4.000 pés. Número de parte, Azul 6973, passing Alpha 3206. Azul 6973, order contact on the path, climb to flight level 340, fly direct to later position. Fly direct to later position, climb to flight level 340, so 6973. 314, na presença, podemos atuar petrolina? Não é direto petrolina. Graças. Grau 1-3. 1-8-0-1-3, é isso? Afirmo. Tem condições de voar direto do Duna, interceptar e completar a final de procedimento? Gente, voe direto do Duna, desse período de instrução para 3.000 pés, gol no 645. Iniciando identificação, chegada a ponto autorizado, reduz a velocidade indicada para 250 nós, desce para nível de voo 060, altímetro 1095. Havana 143, desça para o nível de voo 050, que é na Downa 095. Passando o Rio Estados Unidos, operação para a sinal, para interceptar a sinal do procedimento LL-630, pistando 0, cruza esquerda para 060, reporta estabilizado, mantendo a 3 no país. Esquerda 060, reporta lá estabilizado, Rio Estados Unidos. Mantendo 3 no país. Vai seguir um ponto 737 na aproximação, agora nessa posição de 1:01:05 rumo sudeste, condição sudeste, está passando 4.000 pés, um vídeo de 2.000 pés. Presente, Léo, estamos no rumo, sem contato visual ainda contrário, né? Léo 45, informo que... Deixar o traço de nossa posição agora de 1:12:30, rumo nordeste, é um Charlie 402, mantendo 3.000 pés. Chamando 43, desce para 4.000 pés, tem a 1.05. Só 45 tem condição de curvar esquerda para 1.60 para interceptar. Ok, já vai atuando. Negativo, esquerda para 1.60, tem condições? Eu sei que eu o forte estabilizado no 1.045. Reportado. Vamos para 2.000 pés. Para 2.000 pés, ele é tão violoso. E a São Zulu para interceptar o localizador, curva direita para a 1.50, reporta estabilizado. Direita 1.50, reportará estabilizado, Juliette São Zulu para 2.000 pés. can confirm it to 280.0.10 full range contact. Are you fully ready? Approach down 022. Approach down 022, clear the line up and take off immediately. Runway 10, wind 182 degrees, 09 knots. Line up and take off the course on runway 10, approach down 022. Já estamos no Zulu, confirma a velocidade indicada. Estou mostrando 1809-200. Gente, informo que vai seguir o tráfego anteriormente informado com 1409 graus de speed e agora 5 milhas nessa posição de 12 horas. Complete redução para a velocidade de aproximação final. Está reduzindo o left angle low. Informa também que da, a intenção após o inverno será o pouso na 107. Nosso último processo técnico da tripulação. Gente, de left angle low, reporte estabilizado e aguardo para cancelar a modificação das regras com a torre. Está ciente, o left angle low. Chanel 943, reduza a complexa redução para 2009. Estabilizado, bom. Com o 1645, chame para o Salvador, frequência 98, decimal 95. Tô, Salvador, boa, com o 1645, estabilizado. Com o 1645, continua aproximando a guarda de pista livre, o ajuste ativo com o 1097. 1097? 1095. 1015, ok. Está em contato radar, agora 62 milhas no nordeste do Salvador, oceano identificação. Foi para a posição bonde para interceptar a chegada bonde. Altímetro 1095, chame quando pronto para a descida. Bom, 1045, atualizado com 0, vento 180 graus, 129. Portugal 022 Airborne X37, contact Salvador Departure Control 120.8. 120.8, Departure Control 22, 1.8.1. 8.95. 8.95, agradeço e lembro. Approach, muito bem, Capcom 022, Heavy Crossing 2000, on Puka Transition C-Pass. Portugal 022, Laser Contact on Departure, climb to flight level 370 via Puka Departure. Air contact level 370 on Puka Departure, Portugal 022. Chanel 943, Laser para 2000 pés, altímetro 1005, aguarde vetor para interceptar o localizador. Chanel 943, cancelado o nosso plano de instrumento, estamos em condições de ir para o My Charlie e o avanço pela direita para 107. Suporte o cancelamento do voo instrumento, Juliette Tampu. Pra reportar. Chanel 6201, autorizado. Aliane Manteiro, capitão 10. Aliane Manteiro 10, Chanel 201. 1645. Pela direita, 97, Juliette Tampu. 6195. Juliette Tango Zulu, voo instrumento cancelado 238, está presente, cuida esquerda e realiza uma base pela direita, pista 17, reporte na final, Juliette Tango Zulu. Passará na final, Juliette Tango Zulu. Considere a última extensão do controle, mantenha a chegada, após pelo voo Ituna, reporte estabilizado, desça para 2.000 pés. Passe só pelo Zona 6143, desça para 2.000 pés.

Ground 022, climb maintain flight level 250, call ATP center, frequency 126.85, Sanepa 125.45. Fox 126.85, back up 125.45, and confirm altitude via Twitter, airport 4ZTC. Climb maintain flight level 350. Climb and maintain flight level 350, airport 4ZTC, one right, one right. Chama 143, sala 46, libera direito, no salto da turma 21 do Small Lock. Canal é 201, chame o centro do Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 251-2835, chaneiro 6201, traz. Quem é autorizado a alerta com a pistola 0, vento 1.0 graus, 139. Alerta para a pistola 0, vento 4.0. Sokolovski 0, chame o controle Salvador e 130, décima 8. 208, quase 208. Controle Salvador, bom dia, Azul 4206, a sua escuta, Pucaru. Azul 4206, contato radar, se para o nível de voo 350 e acenda Puca. 350, Puca, 4206. Autorizado ao final do procedimento em alianças de rede pistola zero, reporta estabilidade. Confirme o contentamento rumba 43 foi intercortado. Após desvio, voo direto no meu Fox 098. Sendo identificação, chegada da Bandinha não autorizada, fica para o nível de voo 050 via chegada, que é a aula 015. Azul 4. 4206. Após desvio, voo em Romeu Fox 08. Submantenha o nível de voo 230 no distrito solicitado pelo Centro Recife e chame o mesmo na frequência 26 do sinal 85, alterna 95 do sinal 45. Azul No 966. Uma 43, confirma estabilizado. Uma 43, estabiliza. Completa sinal, chama torre, frequência número 8, decimal 95. Quatro, três, para dois, oito, dois, para dois. Salvador, Rua 43, está avisado, curto localizado. 143, última aproximação, aguarde a autorização de fundo, justo aqui nesse mesmo momento. 143, autorizado por Pistula 0, Ventura 90 graus, 109. 143, autorizado por